Espírito lá, de música para crianças carentes, enfim, são 11 atividades diferentes e o apoio ao movimento Brasil Sem Aborto. A Estação da Luz é uma das grandes apoiadoras desse evento, participando, levando deputados, conversando com eles, patrocinando ações e ajudando financeiramente esse trabalho que reúne as quatro frentes parlamentares em defesa da vida. Portanto, nós queríamos apresentar a vocês a Estação da Luz, é uma ONG lá de Fortaleza, mas que já faz inclusive também, e queríamos falar agora, da Semana Chico Xavier, que na verdade não é uma semana, normalmente são 15 dias, nós levamos objetos pessoais, psicografias originais, livros de primeira edição autografados pelo Chico, várias fotos inéditas, álbuns de fotografia, obras de arte, e levamos para os grandes shopping centers do Brasil. Até 2010, a Estação da Luz quer levar a Mostra Chico Xavier em todas as capitais do Brasil, para completarmos em 2010, no centenário de nascimento de Chico Xavier, essa ação. E não é somente isso, lá nós colocamos uma livraria, sempre em parceria com a Federativa Estadual, né, com a Federação do Estado, Espírita do Estado, a renda da livraria toda para a Federação, e levamos uma peça de teatro espírita para encerrar a Semana Chico Xavier. Paralelamente, acontece o ônibus livraria itinerante Chico Xavier, que contém vários livros, milhares de títulos, que fica em um ponto estratégico da cidade, não é bem visitado, levando o livro espírita para as multidões, para as massas, levando CDs, DVDs de Divaldo Pereira Franco e de outros autores. Então, queremos convidar vocês a ajudarem, a se unirem nesse projeto de grande divulgação do Espiritismo, que é promovido pela Estação da Luz. A Semana Chico Xavier já se apresentou em 8 estados diferentes, com grande sucesso de público. As pessoas ficam lá, porque nós não fazemos apenas a exposição, mas também projetamos num telão, ou numa TV de plasma, uma TV grande, apresentamos o Pinga Fogo com Chico Xavier. Então, pessoas que jamais viram Chico, que jamais escutaram a sua voz, se emocionam, sentam nas cadeiras e ficam assistindo o Pinga Fogo enquanto ali. Então, temos milhares de assinaturas, coletamos e-mails e assinaturas das pessoas que visitam a exposição e lá divulgamos o livro, divulgamos a peça e divulgamos a Livraria Itinerante Chico Xavier. Trazemos também uma palestra pública gratuita, normalmente com Marcel Souto Maior, que é jornalista, que não é espírita, e atrai muito o público leigo, que ele vai falar, ele que escreveu As Vidas de Chico Xavier, uma das melhores biografias do Chico, falando para a multidão em um grande teatro, em um grande centro de convenções, naquela cidade. Então, fazemos uma grande mídia, colocamos encarte no jornal de várias páginas sobre Chico Xavier. Muitas vezes conseguimos, junto com as editoras espíritas, colocarmos os jornais vendendo o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo a preços populares, a R$ 5,00, R$ 6,00, né? Depende da negociação. O jornal vende nas bancas de revistas, junto com o jornal, a pessoa paga mais R$ 5,00 e leva o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, umas excelentes maneiras de divulgar a doutrina espírita estão sendo encontradas pela Estação da Luz. Visitem o site www.estaçãoluz.org.br e convidar vocês também para assistir a palestra da doutora Marli Virgínia, católica, ginecologista, que a palestra se encontra num provedor, onde o link vocês podem acessar no meu site pessoal, www.nazarenofeitosa.com.br. Nesse site também há algumas palestras que vocês podem assistir, não está com alta qualidade, porque ficaria muito pesado o arquivo. Vocês podem assistir também gratuitamente as palestras e verificar nossa agenda, onde estaremos ministrando conferências ou seminários para quem desejar assistir alguma das nossas palestras ou adquirir os CDs e DVDs. Em Brasília, os CDs e DVDs estão à disposição, estão à venda na Federação Espírita do Distrito Federal, da qual nós fazemos parte, na sua livraria, que fica na quadra mista 5/301, fica na mesma rua do Habib's,